Bom dia, 3171, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0. Vento 180 graus 04 nós. Alinha e decola 10, 3171. Patriz, 1171, decoda 29, chame agora o controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 198, gato, bom dia, bom serviço. Rodou, muito bom dia, o TAN 3171 decolou na tarde do Azul, escuta. TAN 3171, contato radar na decolagem, via saída SAMS 1, super mantenha nível de voo 320. controle ao TAN 3171? Prossiga TAN 3171. Está presente, solicita voar na proa 280, devido formação. 280, livre de desvios, confirme por quantas milhas? 50 milhas. Sente. Grato, 3171 da TAN. TAN 3171, após desvio, autorizado a proje por base. Afirmativa, após desvio, base, TAN 3171. Por base. TAN 3171. Na sua escuta, prossiga. Autorizado após desvio, por base. Após desvio, base, TAN 3171. Por base, Bravo, uniforme, correção. Papá, uniforme, Bravo, Alfa, Vitor. O base, TAN 3171. Afirma. Via chegada Bonf, desça para o nível de voo 080, ajuste no 012. Tá bom, para 80, com 1012, voo 093, obrigado. Controle TAN 3171, está presente o voo por base. Sim, de TAN 3171. 3171, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 1288-1353, grato, bom dia. Bom dia, vovô. Grato, bom dia. Salvador, eu gostaria de 2221. Torre Salvador, eu gostaria de 2221. Passarelo 2231, Torre Salvador, bom dia. Prossiga. Bom dia, é o 2221, Gente, agora é só um minuto só, porque qual foi o horário do plano, parceiro, 2231? 0545. Gente, 0545, confio que estamos o local destino? Barreira. Só um minuto. Turma 093, desça para 4 mil pés, sem restrições e ajuste padrão. 4 mil de gestão, Palmeiras 3, obrigado, Felipe. Na escuta e pronto? Na escuta e pronto, parceria do 2221. Parceria do 2221, autorizado Serra Novembro Bravo Romeu, Barreiras, conforme rota, plano de voo 842, após conforme, nível de voo autorizado 160. Cola da cabeceira no zero, primeira curva à esquerda, Peixoto saída Momo, transição VATAP 5003, acione no transponder, controle opera 119.8. Autorizado Barreiras, nível de voo 160, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída MOM, transição VATAP, código transponder 5003 e o controle em 119.8, a bateria do 2221. 2221, correto contingimento, chame para estacionar na posição, confia apenas na posição, se encontra no pad 3. No pad 3. Meu pad 3 está pronto, passaram o 2221. Eu vou entrar pronto, passaram o 2221. Turma 093, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILE Effectuate. A pressão no zero, repassa avisado. Repassa lá, estabilizado, igual no 093, obrigado. Turma 093, a torre acaba de informar, perto de 1000 pés, visibilidade 4000 metros, chuva leve sobre o campo. Obrigado, senhor, pela informação. estabilizou no ILS, gol no 093. Gol no 093, complete no procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, destino 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol no 093. Gol no 093, continua a aproximação, reporte visual. Ajuste de altímetro no momento no 012, o vento 110 graus e no 09. Quem apartará a vista? Gol 093. Gol no 093, informa pista molhada, vento 110 graus e no 0 nós. Autorizado pouso, pista no 0. Teve pouso, pista 10, gol no 093. Gol no 093, poderia confirmar apenas quanto está a vista da pista? A pista, hein? Policial com 1.100 pés, gol no 093. Gente, muito obrigado. Solo 55, livre pista à direita e mantendo essa frequência, vai taxiar via Alfa, Juliette, Pátio 1, na posição 08. Alfa, Juliette, Pátio 1, 08, mantendo a frequência, mono 093. Torre, o passarido 2221 solicita pushback e acionamento. Gente, autorizado o chame táxi, passarido 2221. Autorizado pushback e acionamento, foi gravado o táxi, passarido 2221. Passarido 2221, pronto para o táxi com 63 no PLP, 5 horas e meia de autonomia, alternando Serra Brava, Golf Oscar. Gente, passarido 2221, autorizado o táxi, via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto fora da pista, vai chamar novamente, o ajuste é o time 3093. Gente, autorizado por pátio 3, pátio 1 e até Índia, passarido 2221. Passarelo 2221, tá pronto no ponto de espera. Passarelo 2221, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento no 30 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar piscina 0, passarelo 2221. Passarelo 2221, no decolador 12, chame o controle Salvador, 119.8. Passarelo 2221, bom dia. Passarelo 2221, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída Momo, sub e mantenha nível de voo 160. 2221, 160. passarelo 2221, não autorizou o passarelo 2221 manter o 060 por 5 milhas para a gente passar por baixo de uma formação? Autorizado, passarelo 2221. 2221. Gol 093. Gol 093, bom dia. Já pronto, copo com fins? Pronto. Gol 093, autorizado Serra Bravo Charlie Foxtrot, conforme rota. Plano de voo, Peugeot 21. Plano de voo autorizado 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita. Perfil de saída Argo 1, transição Elefa. 5016 é o transponder. O controle opera 1119.8. Gol 093. Autorizado, nível 360, presolo 21, pista 10, curva direita, Arbo 1, transelefa, 5016, transponde 198, gol no 093. Correto, chame para o cenário 0841, gol no 093. Tomarei. Bom dia, é o azul Alfa X-Ray Alfa. Alfa X-Ray Alfa, bom dia, prossiga. Solicitamos a reboque do pátio 3, posição 3L, até a ponte número 3 do pátio principal. Voo no 60 sem restrições, quando possível, apresentar direto o WhatsApp. Positivo, então, dá presente o WhatsApp, muito obrigado. Salvador, com licença, é o Alfa, XZ Alfa. Podemos conseguir até a ponte número 3? Autorizado, está autorizado o ingresso até o portão 03, autorizado. Ok, entendido, obrigado.